Que final de vida triste que vivia aquela senhora. Rica, mas pobre, porque não tinha ninguém. Um imenso casarão, totalmente só. Os filhos, os netos, estavam longe, nem lembravam que ela existia. E ela ficava ali, naquele casarão, de noite. Às vezes, muito raramente, aquela senhora rica, mas pobre, saía para passear um pouquinho, assim, no quarteirão. Mas ela ia andando com dificuldade, porque já tinha 87 anos. Ela sentia muitas dores no corpo e muita solidão. Ela dizia consigo mesma: que triste vida a minha, terminar desse jeito, sozinha, sem ninguém. Se eu morrer dentro daquela casa, nem sentirão a minha falta. Meu corpo se consumirá e ninguém se lembrará de mim. Talvez eu não tenha nem um funeral. E ela vivia assim, triste, triste, muito triste. Já tinha mais de ano que nem um telefonema os parentes lhe faziam. Mas ela aprendeu a viver com a solidão. Mas vivia muito triste, sozinha, rica, mas pobre, muito pobre. Um dia, aquela senhora, cansada de andar ali fora, no quarteirão, sentou no banquinho de uma praça e ficou olhando. Era uma bela manhã. O sol brilhava, mas ao mesmo tempo passava um ar frio. Ela estava ali sentada, olhando aquele dia de céu azul, e ela pensou: o sol brilha, mas a frio é como a minha vida, rica, mas pobre. E ela ficou meditando nessas coisas, sozinha, admirando que o sol estivesse brilhando e ao mesmo tempo estivesse frio. É como eu, rica, mas pobre. Foi quando ela sentiu na perna, assim, na altura da canela, um roçar suave, carinhoso. E ela até assustou e olhou. Era um gatinho. E o gatinho, se esfregando assim na canela daquela pobre senhora, rica, mas pobre, ele se esfregou como quem estivesse fazendo um carinho e levantou assim o seu rabo, como se dissesse: bom dia! E passou por aquela senhora e continuou em volta dela e fez miau e olhou para ela. E ela disse: oi, bom dia. E o gatinho, miau, parecia que estava respondendo. Aí ela pegou no colo o bichinho. E ele se sentiu tão bem no colo daquela senhora. E como era um gatinho todo preto, ela colocou um nome nele de Tinker. E ficou com o gatinho ali no colo e perguntou: você não tem dono, não? E o gatinho, miau, como quem dissesse não. E ela procurou no pescoço se tinha alguma licença, alguma identificação, alguma coisa, e não tinha nada. Aquela senhora sentiu um amor tão grande pelo gatinho, ele era tão quentinho, o seu pelo era tão macio. Puxa, ela nunca sentiu tanta companhia e tanto amor em um simples gato. Aí ela olhou dos lados e não tinha ninguém, ninguém, ninguém. Ela disse: gatinho, você quer ir para minha casa? E o gatinho, miau. Então vamos. E ela foi, levou o gatinho para casa. E a primeira coisa que ela fez foi abrir a geladeira e colocar um pires cheio de leite. Mas o gatinho ficava mais interessado em fazer carinho na canela daquela senhora, já de 87 anos, do que propriamente beber o leitinho. Isso conquistou aquela senhora. O nome dela, Margaret Lane, uma moradora do norte de Londres. E ela ficou com aquele gatinho. Aquele gatinho, não sei que mistério é esse. Eu só sei que a mulher ia pro sofá e o gatinho ia atrás e já pulava no colo dela. Miau! Aí ela dizia, você gosta de mim? E o gatinho, miau! Oh, que amor o meu gatinho! E ela ficou com o gatinho e o gatinho ficou com ela. E foi ficando. Até que um dia saiu no jornal a seguinte notícia, e eu vou ler para você. Gato recebe herança de 720 mil dólares. Um gato de rua, diz aqui a matéria, recebeu uma casa grande no norte de Londres e um fundo de investimento de 100 mil libras, cerca de 160 mil dólares de herança. Estimativas indicam que Tinker, o nome do gato, tem 8 anos. Tinker se tornou amigo de Margaret Lane, 89 anos, pouco antes dela morrer no ano passado. Segundo o testamento dela, que acaba de ser divulgado, até morrer, Tinker, o gato, deve ficar na casa avaliada em 350 mil libras, pouco mais de 560 mil dólares. Pois é. Uma casa no norte da Inglaterra, avaliada em 560 mil dólares, mais 160 mil dólares de um fundo de investimento, totalizam 720 mil dólares. É só você ver quanto está o dólar hoje e avaliar a herança desse gatinho de rua. Que a única coisa que fez para merecer tal herança foi amar aquela senhora rica, mas pobre. Dar para ela o que ninguém tinha dado. Um amor sem interesse. Um amor puro. Um amor espontâneo. E isto prova que o amor realmente é a maior dádiva que existe. Naquela manhã fria e ensolarada, ao mesmo tempo em que o gatinho apareceu na vida de Margaret Lane, ele não tinha nenhuma pretensão de receber uma herança, fosse em imóveis ou em dinheiro. Ele só queria dar amor àquela pessoa solitária. E não é que confirmou o que Jesus disse? Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. E isso funcionou até para o gato, hein? O amor que ele deu para Margaret Lane foi ricamente recompensado. E agora, o poder público está cuidando do gatinho e tem até um tutor. E enquanto aquele gatinho não morrer, ele vai morar na mansão avaliada em 560 mil dólares. E o dinheiro para pagar o empregado que cuida do gato está lá, 160 mil dólares. E eu garanto para você, irão cuidar direitinho do gatinho Tinker, porque se esse gatinho morrer, o seu tutor vai ficar desempregado. Então, gatinho Tinker está numa boa, mas eu penso que o gatinho continua andando por aquela casa, continua pulando em cima do sofá e dizendo, miau, como quem diz, cadê você? Ele deve andar pela casa e sentir saudade da sua benfeitora, que com alegria lhe deixou tamanha fortuna. Talvez você diga assim, mas é um absurdo, quanta gente passando fome e uma maluca deixa uma casa e um dinheirão desse para um gato de rua. Pois é, tanta gente precisando de um teto e tanta gente precisando de dinheiro, mas tem muito mais gente precisando é de amor. E quando as pessoas se amam, elas se recompensam. Isso já foi provado até por experiência científica. Se você quer ser bem-sucedido, bem-sucedida, se você quer que as portas se abram para você e tudo dê certo na sua vida, ame e faça as coisas sem qualquer interesse. O próprio Jesus disse isso: façam sem esperar nada em troca, e será grande a vossa recompensa. Está aí o exemplo do gatinho Tinker. Felizardo, feliz, está ali com uma bela fortuna, mas tudo que ele fez foi amar uma pessoa que estava sozinha, abandonada e solitária. E você pode amar qualquer pessoa, não é só uma pessoa rica ou idosa, não. Você amando qualquer pessoa, inclusive os teus inimigos, terá um grande tesouro aqui nesta vida e também no céu. Abra as portas do teu coração, declare o teu amor, mostre o quanto você ama, e o teu Pai Celestial, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. A palavra de Deus tem um texto maravilhoso a respeito do amor, e eu vou ler para você, e assim você vai entender que o amor supera todas as coisas. Escute só, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha.